Ou aquela lá Herói. do Super-Homem. Uma dessas duas. Nossa, aquela lá não. Aquela é vamos enterrar. Eu não sei também. Tá, mas a então. Do Super-Homem, cara. Qual do Super-Homem? É um É um pássaro, é um avião, não, é um podcast locador, é porra. Eu quero ainda fazer um cast com esse cara. É tão ruim que toda hora que eu falo aí. É tão boa, né, cara? Que engraçado. É tão ruim que chega a ser bom. Tá, mas agora vamos pra, falando em Switch, né? Vamos falar do grande lançamento. Vamos falar de Nintendo de novo. A porra, tava tão bom antes a gente falando de jogo. Pode, a gente vai falar de Nintendo. É, vamos falar de Switch, o grande, único jogo Breath of the Wild, sensacional, o jogo do ano. Mil o hálito da natureza. Mil pessoas mostrando que o Link se veste de mulher. Mil pessoas mostrando que a porra do Link surfa no escudo. Cacete, velho. Chega, cara, a gente entendeu, é legal, velho. Chega aí do Zabaco. Cara, porra, alguém ficou balado. Puta mandando aquela merda daqui. Tipo, cara, a gente já viu, velho. É a milionésima pessoa que mostrou essa porra, cara. Para. Eu vou receber o Switch e vou fazer uma gameplay de Sniper Clips, porque todo mundo já tá vendo Zelda. Puta merda, cara, logo esse jogo tão emocionante. Cara, pelo jeito, esse aí tá melhor que o Bomberman R, né, cara? É, que, meu Deus. A gente vai tomar esse assunto mesmo. Fiquei decepcionado, cara. Pensei que o Bomberman ia voltar magistralmente, mas. Ah, não. Para aí, todo mundo aqui, inclusive. Cara, todo mundo aqui, inclusive o Belo, falou que esse jogo não ia ser bom, cara. O Belo foi o primeiro que levantou essa faca. Ele já falou. Não, eu também sabia que ele ia ser bom, mas não pensei que ele ia ser tão, tipo, tão água com sal. Pensei, pô, vai ser um Bomberman divertido, mas o cara. Ah, é diverte, né? Mas melhor, sei lá, joga o Super Bomberman do SNES aí quando a Nintendo lançar no. O Virtual Console. Isso aí, por aí. Não, e se for, cara, vou te falar, cara, Bomberman, quando. Olha só, vamos parar pra pensar aqui. Temos cinco cabeças aqui. Cara, o jogo Bomberman não é um jogo tipo assim, o cara tem que estudar Shakespeare e. Caraca, o cara tem. Uma, caralho, eu vou fazer esse jogo. Cara, é um jogo simples, cara. Ele é um jogo simples. E a galera não consegue. Cara, isso me deixa puto da vida. Porque eu me diverti muito com o Bomberman no Super Nintendo, cara. A galera não consegue fazer isso, cara. Não consegue fazer uma porra do murinho decente pra ele explodir. E vai te fazer. Tá, mas caralho, qual é o defeito do jogo? O defeito do jogo é exatamente esse, é só gráfico, cara. Não, eu não vi não, muito disso, mas caguei. Qual é o grande defeito? Peraí. O que eu ouvi é que, na real, ele é a mesma coisa que os outros Bombermans antigos, só que ele custa $50 em vez de 20 ou 10 que tu acha pra mim, tá ligado? Tu pode até comprar uma fita do Bomberman de Super Nintendo. O pessoal tava fumado com o Anti-Switch. Que... Quem jogou o Anti-Switch, assim, dirá, ah, porra, mas esse jogo tinha que ter visto, quer dizer, vindo junto com o console, né? Cara, resumindo, essa porra é um Bomberman gourmet, né, cara? É essa a grande verdade, ele é um Bomberman exatamente. Gourmet, é isso, cara. É o Bomberman normal, mas o cara diz que é legal pra caralho porque ele vende ele num trailer. Não, mas pra mim o problema é que ele parece, como é que é, ele, sem graça, assim, tipo, não tem, o visual aí, dele, 3D, não tem muita simpatia, aí cara. Aí que tá, não tem... desgraça, sabe o que tu vai ver uns 2D, tu vê aqueles modelos 2D, não, tipo, os desenhos que tem, cara, o estilo de arte é bem bacaninha, assim, se fosse algo naquele estilo, seria muito melhor, um cel shading, assim, mas não, um gráfico 3D meio... É um isométrico, é estranho. É, meio apagado. Mas o problema é esse, cara. O problema, sabe o que apareceu pra mim quando eu vi a gameplay do Bomberman? Pior que o nego tava fazendo tweet desse jogo. Eu tava falando assim, não, gente, não, que absurdo. Falar que nem um Caetano Veloso, coisa absurda, cara. Mas o jogo parece que ele foi feito corrido pra lançar junto com o Switch, cara. Eu olhava assim, eu falava assim, cara, tá aí uma porra de um jogo que, tipo assim, eles correram. Aí é foda que a Konami veio falar, A Konami que tá com o Bomberman agora, mano? Faz tempo. Acho que é, cara. A Konami, que antes era né? Mas só que a Hudson. Mas eu acho que a Konami comprou a Hudson, não foi? É, a Konami comprou a a inteligência, né? Material inteligente da Hudson. Aí o que acontece? O pessoal falou que era pra voltar às origens do Bomberman, que esse Bomberman seria o que iria marcar e tal. Eles estavam felizes, mas quando você vê um jogo corrido. Cara, é diferente do One Two Switch, que temos e convenhamos. Quem vai comprar o jogo já sabe o que vai enfrentar, né, cara? É tirar leite de vaca, é comer hambúrguer invisível, é segurar a espada, dar espadada. Cara, é muito mentiroso se você comprar um One Two Switch e tá esperando, sei lá, um God of War. Tu tá sendo muito, muito inocente. Não, né, mas cara? Não, mas o anti-Switch, ele não vem com um Switch, cara? Ele não. É comprado à parte? Não, caraca, $40. Não, $40, acho, né? Não sei. É 10 reais. É sério isso? Isso aí é uma mentira. Não vem nenhum jogo no Switch. Não vem nem aquele Tech Demo, que nem viu no DS, né? Com a cara do Iwata, então, caraca. No DS vinha o... Ah, não. No eSports vinha o eSports, né? É. O eSports vinha com isso, né? Mas aí, gente, acho que não vem nada. O que que acontece? Aí a gente é puxando já até um pouco dos pontos positivos e negativos do lançamento aí do Switch. Pontos positivos. Galera gosta pra caralho de Nintendo, ficou super feliz de pegar aquele trocinho pequenininho na mão, bonitinho. Ele, em termos de controle, a galera tá falando que é coisa de outro mundo. Fala que, tipo assim, eu tenho tendinite, eu falei assim, caralho, se eu pegar isso na mão por 15 minutos ou 10... eu já vou estar cansado. Mas a galera tá jogando, tá falando que não, que o console é muito leve. É muito leve mesmo, os controles. É coisa de gramas que ele pesa e tal. Falou que é muito leve. É 100 gramas cada Joy-Con. Fala, mas aí, Del, eu vou ativar essa carta armadilha aqui e vou te dizer que muita caralho, gente... Caralho, fudeu. Até a galera que recebeu o videogame umas semanas antes reclamou que essa porra desse controle, ele tava com problema de comunicação. Graças chegou a setar... Isso aqui, ele tava dando altos problemas, tipo, problema que ele não carrega, não tem carregador junto, tipo, tem que enfiar ele na tela de um gol, se você quiser jogar de longe, não vai poder, né? Já tinha uma galera reclamando disso. Deixa eu falar agora. O negócio do carregador, tipo, realmente, ele, o único jeito de carregar os Joy-Con com o que tem na caixa do Switch é tu deixando ele na tela, né, como se fosse um modo portátil, e a tela carregando. Aí ele carrega os Joy-Cons também. E o negócio da conexão ali, que tava perdendo o sinal, é um problema, acho que a Eurogamer fez um teste. É mais assim, ó, até 2 metros, nem o direito nem o esquerdo dava problema. Quando não tinha obstruções, tipo, aí obviamente eles começaram a botar obstrução na frente dos controles, começou a dar problema a partir de 2 metros pra frente. E o Joy-Con esquerdo dá bem mais problemas de sincronização do que o direito. Mas assim, sinceramente, quem que vai jogar mais longe que 2 metros e com uma parada na frente entre o controle e o videogame? Aí tá vendo a cabeça do cara na frente aí, tu tá... Não, isso aí é... A cabeça do Nintendo. Isso aí é de entendido no sapato. Isso aí é de entendido no sapato. Não, mas olha só. Se ele promete o controle que vai funcionar daqui a 15 metros, essa porra tem que funcionar daqui a 15 metros, cara. Tá, senão então, pera, é propaganda enganosa essa porra. 15 metros não, né? Não, eu não... Eu tô exagerando aqui, cara. Eu falei assim, porque é uma situação que eu imaginei. Eu concordo que tá errado, que tem problema. Não tô defendendo. Mas assim, a maioria não joga em condições diferentes, sabe? Sei lá. Pô, mas acontece de vez em quando, cara. O cara arruma a sala, bota em outro canto, cara. Tipo, às vezes, dependendo do que vai ter coisa na frente, ele não vai conseguir jogar. Ele vai ter que, sei lá, ir pra frente da mesa dele, ficar umas paradas lá pra jogar, ou vai ter que levantar pra jogar essa parada. Tá, então, pô, se eles prometem que até certo ponto vai funcionar legal, independente se rolar obstrução, se você estiver jogando, passa sua mãe na frente, cai a porra do sinal. Também não é assim, não, né, cara? Mas tá lá tua mãe lá, aqui é a situação assim, é direto, mãe passando pano, jogando videogame é fora. É, não. Mas, cara, eles têm que dar um... Mas aí ok, essa situação, tu pega, engata os controlezinhos e joga no portátil, né, velho? Tu não vai ficar com a tua mãe na frente da televisão jogando. Gente, calma aí, essa porra tá parecendo muito real agora, cara. Calma, não tem mãe de ninguém na frente. Eu já tô imaginando como se isso realmente fosse acontecer. Não, gente. Só mas... tem a sua atrás de você. Ei, mamãe, sai daí. Vem pra luz. O que acontece? Eita. Essa questão do Joy-Con e dos problemas, qualquer coisa, gente, não é só suíte, carro, essas coisas todas, acontecem de dar problema, carro tem recall, já aconteceu de outros consoles darem problema. Ué, a gente tem um famosíssimo, que até no outro dia eu tava comentando com quem, aquele problema do primeiro PS3, que ele esquenta e frita o processador, cara. Sim, eu tenho um aqui, né, nesse formato. Entendeu? Isso acontece no coisa, e pô, aí que tá, cara, a parada. A Nintendo, eu acho que ela sempre trabalhou fabricando software e hardware dela ali dentro da casa dela. essa é uma das vezes que eu acho que ela tá usando. Já trabalhou outras vezes com a Philips, com a Sony e tal, mas essa é uma das vezes que ela tá usando a vender, tipo assim, uma parada. O tablet, ele é NVIDIA, tanto é, inclusive foi uma das coisas que o cara da IGN falou. A Nintendo tá fazendo anúncio, quando você vai ver a Nintendo falando, tá falando do Joy-Con, entendeu? Fala do Joy-Con, como é legal mexer, como esse HD Rumble, né, que ela colocou o nome, né, esse vibrador mais potente, ui, é melhor. Ela, inclusive, ela não toca no assunto, tipo assim, de hardware, de como é a telinha e tal, ela só fala o específico, então... Ficou na mão da NVIDIA, vai ter problemas. Inclusive, o videogame chegou a dar problemas de tela azul, entendeu? Algumas vezes, com algumas pessoas. É, mas isso aí, quem? Mas isso aí, tipo assim, acontece. Falando da tela, não só tela azul, como muitos problemas no LCD de vir piscando e com pixel queimado e coisa e tal. Também tá dando problema com isso. É, mas aquela parada, Cat, vamos ser justos que, tipo assim, a galera que reportou que tava dando esse problema, eles, na hora que eles falaram que deu problema, a Nintendo fez o... já marcou de fazer o recall com eles, de dar um outro Switch na mão deles, entendeu? Nesse ponto aí a Nintendo tá de um jeito que eu acho que eu nunca vi a Nintendo assim, cara. Parece que ela tá mais próxima do público do que nada. A Nintendo... Isso se chama cagaço, velho. Isso se chama cagaço. É, cara, ela tá querendo... Não, mas é aquela parada aqui, ela tá querendo se corrigir. A Nintendo, ela é meio que... Ela percebeu, cara, que ela é um status que nem, vamos supor, nem o que tem iPhone. Eu já tive iPhone, eu não fui assim. Mas tem gente que tem iPhone e acha que o iPhone realmente é uma coisa de outro mundo, cara. Que quem tem iPhone é diferenciado e tal. Não que a Nintendo, tipo assim, faça isso. Mas ela sabe que o produto dela é diferente. Caralho, ela é uma empresa que, tipo assim, ela consegue vender videogame. Desculpa, eu vou enfiar os dois pés no peito e te cortar, que tu tá quase entrando no mesmo esquema do... Daquele camarada, daquela bela notícia que eu postei lá no grupo, cara, o cara disse que não é um videogame pra gamer. Não, é um videogame pra humano. Não, Pera. Tá exagerando pra caralho, né? O cara só tá falando que, tipo, tá tirando o otário lá que fez a notícia clickbait aí. E o Bel só tá falando que o público é diferente no fato que, tipo, ele não tá feito pra competir com o PlayStation 4, muito menos com o Xbox One, que nem tem competição direito com aquela bosta, né? Ele é, tipo, só é o outro videogame diferente pra tu comprar, não é uma competição. Por exemplo, se você tem Nintendo, você tem status, por exemplo. Tanto que tá nisso, tá na comparação dele com o iPhone, cara. Não, cara, mas a galera que tem iPhone, olha, eu tenho iPhone, eu sou um foda, né, cara? Não, aí que tava o mistério que eu ia falar, Ken. A Nintendo percebeu, acho que com o tempo, esse poder que ela tem de, tipo assim, ela te vende uma máquina, como o Desgraça falou, que não tem, tipo, se der mole, não é a metade de potência que um Xonão ou um PS4 tem, e eu acredito que realmente não seja nem a metade, saíram alguns gráficos aí comparativos do Zelda Hálito da Natureza aí, do Wii U e do Switch, e o do Wii U ganhou, inclusive algumas coisas assim, de velocidade de processamento e tal. Mas eu acho que eles vão remediar isso, que eles vão aplicar o que eles fazem com o portátil, eles vão fazer os modelos XL, cara, pra Switch, eu tenho quase certeza disso. Foi uma bandeira que eu ia até falar com vocês agora, já que a gente falou da questão do lançamento. Eu tô achando que a Nintendo vai fazer isso, cara. Daqui a 2 anos, ela vai lançar um novo Switch mais potente, talvez com a tela maior, com um Joy-Con que pegue a 20 metros. Chora, Cat. Não, eu já digo mais, Abel. Eles já vão lançar Switch que vai vir com o Joy-Con Pro, né? Que é aquele que diz que é o fodão mesmo. É esse todo mundo tá dizendo que ele é o do caralho. Então, pô. Eu ia dizer que isso é normal, né? A tecnologia evolui. E tanto é que tanto a Sony quanto a Microsoft lançaram também modelos atualizados depois de 2 anos. É, mas por isso mesmo que eu acho que, além de eles já estar acostumados com isso no portátil, tá virando tendência. Então, provavelmente vai ter um Switch XL, um Switch Again, Switch Again. Switch Make Nintendo Great Again. All new Nintendo Switch. É all new Nintendo Switch, né? All new a different. Não, sabe o que, cara, galera, a gente se perdeu aqui. Cara, como que tá a questão da recepção no lançamento? Porque eu vou te falar a verdade, que eu até tô estranhando. Eu tenho números. Eu nunca vi ele trazer números de nada, cara. Eles só perguntaram essa porra desse bate-papo pra isso, cara. Eu não tava nem esperando que a gente ia gravar. Foi o Pelo que chamou. Não, mas ó, o números, na verdade, a Eurogamer botou um post hoje à tarde e eu vi. Na verdade, os números são só da Reino Unido, mas dá uma noção. Parece que vendeu 80 milhões de unidades no primeiro fim de semana. 80 milhões? Sim. Comparativamente, ou o Wii U vendeu 40 milhões Errou! E o Wii vendeu 100 milhões. Errou! E o 3DS vendeu 115 milhões. Errou! Então, tipo, tá, é um começo bom, forte, assim, consistente, mas assim, não é um estouro. E, em outra escala, o Play 4 vendeu 250 milhões de unidades. Tá, agora vamos diminuir isso, vamos tirar a escala global. Eu quero saber de cada um como tá, por exemplo, no meio de vocês, cara. Tipo, o Desgraça já deixou claro que ele tá quase matando quem tá jogando Zelda, né? Não, no Twitter, cara. Eu, tipo, sigo gente pra caralho, mas a gente só fala de Zelda, cara. Tipo, nego pirando. Do jogo ser bom pra caralho mesmo, cara. O Zelda, inclusive, passou o League of Legends no Twitch por algum tempo de jogo mais assistido. Não sei, porque eu acho que são dois tipos de jogos diferentes. Não vamos entrar nessa comparação aqui agora. Não, por isso mesmo. É um jogo diferente, open world, que conseguiu superar LOL, cara. Que essa praga aí de LOL. Não, e aí? Você vai remediar pra normal uma dessa, né, cara? Ninguém vai vir xingar aqui, então. Mas ó, de graça já tá reclamando já das gordinhas super heroínas já. De novo isso, caralho. Não, agora o nego vai revirar o lixo agora, cara. Não, lá na frente, é gordo em geral, cara. É gordo em geral. Olha aí, ó. Mas o que eu ia falar é o seguinte: vocês chegaram, eu e o Cat, eu sei que a gente viu. Mas vocês chegaram via live, o jogo, pra você assistir, ele é muito interessante, cara. É muito, muito maneiro tu ver que, tipo assim, eu vi duas. Eu vi o cara do Overload jogando no Wii U, e eu cheguei a ver um outro camarada jogando no Switch. E, tipo assim, cada coisa que eles faziam, por mais que ele passasse no mesmo lugar, era tipo assim, são reações diferentes. É, inclusive, eu vi, acho que não sei se foi o Cat que me mandou no Twitter, mandou pra gente, aquele... Ah, foi o Matheus Forne, foi o Lojinha, que ele mostrou um negócio que o cara fez lá, que ele pegou aquela bomba, aquele polvo do Zelda, que eu sempre esqueço o nome, aí ele faz como se fosse um balão. Ele fez o polvo aí flutuar, porque ele é um balão, e aí ele usou uma folha pra soprar o balão até em cima dos inimigos, e pegou uma flecha, estourou o balão e a bomba caiu em cima da galerinha de Goblin e, tipo... Mas aí, o jogo tá interessante, ele tá dando respostas diferentes, os NPCs estão falando, dependendo de como você tiver, o NPC te responde diferente. Então, tipo assim, o jogo tá bem feito, tá tipo assim, a Nintendo tá de parabéns nesse ponto. Eu acho que foi um erro do Switch ter saído com tão, assim, pouquíssimos jogos de lançamento. Se não me engano, ele tem 9, né, Cat, de lançamento, ou 8. É, tem bem pouco, sim. Mas, eles têm. Fizeram a ideia do lançamento do Switch foi de ter, tipo, começar baixo mesmo. Não tô dizendo que é bom ou ruim, tá? Só tô dizendo que eles devem ter pensado. De começar, assim, com pouca coisa. Mas, tipo, eles têm atualizações constantes durante o ano inteiro. A questão da eShop, ela vai ser atualizada toda semana. Então, cada semana vai ter um joguinho novo. Nem que seja grande ou pequeno, mas que seja. Até o final de abril já deve ter uma biblioteca mais ou menos considerável, assim. Não grande, óbvio, mas um console de lançamento. Sei lá, não sei até quanto isso influencia. Até o final do ano a Nintendo já tem uns 1000 jogos, só de indie. 900 indies, não é nem 900, 950 indies e 50 jogos oficiais pro videogame. Mas é sério, a Nintendo tá abraçando os indies por quê? Porque o indie funciona bem no Switch pra caraca, maluco, entendeu? É muito, tipo assim, o material certo pra eles jogarem dentro do Switch. Não precisa de assim, um videogame de potência grande e a maioria, assim, a maioria não. Mas o que a gente conhece assim são bons, cara. Ela só tá abraçando, pô, abraçou o Steam World, Dig 2, abraçou Cave Story, por mais que seja um jogo antigo. É um jogo que ainda faz sucesso pra caralho, que vende. Ah, pô, Belo. O DLC do Shovel Knight, né? Então, Belo, o Shovel Knight, tanto o Shovel Knight quanto o Steam World Dig, são jogos que já começaram na Nintendo, tá? Eles não vieram depois. Eles começaram no 3DS e se expandiram por todo o resto, porque realmente fez bastante sucesso. E assim, eu achei muito, ainda nessa questão da Nintendo abraçar os indies, foi uma saída boa pra eles, porque eles sabem que o console dele não vai ter os jogos AAA da geração. Então o que ele poderia ter? Ele poderia ter jogos que sejam das mesmas companhias, mas vão ter que ser jogos específicos pra ele, ou com um port, né, mas um downgrade pra rodar no Switch. Então, tendo apoiando os indies, isso vai criar uma biblioteca muito grande que vai suprir a falta de third parties. Os third parties seriam os indies. Eu acho que eles devem ter jogado nessa ideia. Fora mas o virtual problema console é que também, indie, né? Indie não enche o bucho, né? Tanto que o PlayStation 4 eu cheio de indie ali, mas exclusivo que era bom, não tinha nada no primeiro ano. Bom, então é isso. Mais alguma coisa? Eu posso mandar os tchauz e adeus e beijos e braços e isso. Mas desgraça, peraí, só uma coisa. Mas aquilo é um pássaro ou um avião? Nossa senhora. É uma desgraça. É uma desgraça. Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Acabou. Ainda bem que as ideias ruins não passam. O nosso departamento de marketing, né? Não deixa pra frente.